Mikrofon. Ia. Boa tarde, senhor Vaz. Isso mesmo, detetive Vargas, não é? Me ligaram da delegacia e disseram que o senhor viria. Como posso ajudar? Eu gostei dessa loja. O meu tio tinha uma loja de penhores também. A gente encontra cada raridade, né? O cheiro de vilharia é igual. Sim, senhor. Outro dia eu comprei uma estatueta de cobra alemã antiquíssima e comprei por um punhado bem leve de cruzeiros. Interessado em alguma coisa? Não sei, eu tô só olhando mesmo. Meu apartamento é um pouco vazio. Talvez venha outro dia como um comprador mais interessado. Mas eu me interessei naquele cachorro de madeira ali. Me lembra muito o cachorro que eu tive quando era moleque. Chichudo e com um cara de idiota. Muito parecido com o senhor. A sua filha tinha um cachorro, senhor Vaz? Ainda é complicado falar dela, detetive. A Nicole era tudo que eu tinha além dessa loja. Tava sempre feliz, aquela menina. Então a relação dos dois tava boa? Claro que discutíamos às vezes. Ela estudava e morava no Rio, na casa do meu irmão e da minha cunhada. Os dois não tiveram filhos e amavam muito ela. Era caro pagar os estudos dela e ultimamente ela vinha gastando um pouco mais do que eu podia arcar. E vocês discutiram por causa de dinheiro quando ela veio à cidade ou não? A verdade é que sempre discutimos sobre dinheiro quando ela vinha. Meu irmão é sócio de uma transportadora no Rio e possui uma vida bem mais luxuosa que eu. E eu fazia questão de que ela não se acostumasse demais a isso. No dia que... Enfim, naquele dia eu acordei cedo e fiz um bom café pra nós. Ela falou pouco e olhou muito ao redor. Parecia incomodada com a casa. Deve ter achado pequena e pobre. Ok, e depois? Eu abri a loja, já que não posso deixar de trabalhar. Ela até ficou entretida na loja, mexeu em algumas coisas, até no cachorro de madeira. Eu quis dar de presente, mas ela não quis. Bem, nós fomos almoçar ali no bar do Beto, na esquina. Ela adorava almoçar lá quando era pequena e achei que fosse trazer boas memórias e amenizar o clima entre a gente. Mas na verdade piorou. Ela cumprimentou o homem que pegava ela no colo quando era bebê como se fosse um pedinte cheio de frescuras. Eu tive que me segurar pra não dar um safanão nela. O Beto trouxe o almoço até cabisbaixo. O senhor acha que o senhor Beto faria algum mal a ela por esse distrato? Não mesmo. O Beto era como um tio pra Nicole. Eu fiz ela até pedir desculpas pra ele depois do almoço. E ela fez, mesmo a contragosto. E depois do almoço? Fomos dar uma volta. Andamos de bonde até o parque, aquele com os brinquedos do lado das docas. Uma amiga dela que ela queria muito visitar mora por ali. Andamos por lá, comemos um algodão doce e tiramos uma foto. Depois deixei ela na casa da Suzana, a amiga que ela queria tanto visitar. O senhor está com a foto? Claro. Só um minuto. É que não está à vista por enquanto. É muito ruim vê-la sem o sorriso das outras fotos. Acho que foi a primeira foto da vida dela sem rir. Eu tô rindo como um bobo. Ainda com todos os problemas, todo orgulhoso dela. Eu não vou mais tomar o seu tempo, senhor Vaz. O senhor pode me passar o endereço da Suzana, amiga dela? Claro. É, um minuto. Aqui, anotei nesse cartão da loja. Se precisar de mais informações, ou estiver interessado no cachorro, é só me procurar. Obrigado. O velho não perde uma venda nem por um decreto. Não desconfio dele, nem do Beto. Um homem que faz uma couve com alho como essa não pode ser um criminoso. Foi uma boa ideia almoçar aqui. Gosto de botecos e bares que servem comida de verdade. Melhor que os restaurantes da cidade, onde sempre te reconhecem e vêm apertar sua mão. Algum político que tenta aparecer na foto comigo para depois usar uma frase bosta como... apoiador da polícia local, defensor da justiça e outras merdas do tipo. Caramba, valeu mesmo cada centavo esse almoço. Senhorita Suzana? Detetive Vargas, da polícia de Andalaia. A senhorita é a Suzana, amiga da senhorita Nicole Vines? Sim, por quê? Meu nome é Marcelo Vargas. Eu sou o detetive responsável pelo caso da senhorita Vines. Gostaria que respondesse algumas perguntas. Seria de grande ajuda. Deixa eu só dar um jeitinho aqui. Sem problema. Ela mora em um apartamento pequeno, no segundo andar de uma loja de parafusos que parece não ter relação com ela. Perto das docas, um lugar meio hostil para uma moça sozinha na cidade. A não ser que ela trabalhe por conta própria em algum estabelecimento para cavaleiros. Mas não parece ser o teu perfil. Pode entrar, detetive. Ah, merda. Agora acho que eu entendi. Senhorita, não sabia que estava grávida. É um assunto delicado e eu não quero fazer com que passe por alguma pressão emocional. E me processe depois. Tudo bem, eu quero ajudar. Se a senhorita insiste... Um apartamento pequeno, sofá velho e um cachorrinho de madame. Eu acho que o nome é Fifi ou alguma coisa parecida. No que posso ajudar, detetive? A senhorita foi a última pessoa que viu a senhorita Vines com vida. Pode me dizer se havia alguma coisa estranha com ela? Não, senhor. Ela estava muito chateada com o pai dela no dia. Disse que ele a levou para os lugares mais pobres da cidade e ficava falando para todo mundo que ela estava na universidade. Conversei com o senhor Vines, o pai dela, hoje mais cedo, e ele me pareceu realmente orgulhoso dela. Não é isso, detetive. O problema é que ela estava acostumada com o Rio e os amigos que fez lá. Entre eles, isso é tão normal que não é digno de sair anunciando por aí. Entendo. E como se conheceram? É bem no Rio. Eu não sou daqui. E o que faz na cidade do Cobre, senhorita... Desculpa, qual mesmo o seu sobrenome? Isso é relevante para a investigação, detetive? Se a senhorita não acha, eu também não. Mas só pra constar, eu não estou atrás de sensacionalismo ou fofocas baratas que vêm de jornal. Eu tô atrás do canalha que matou a senhorita Vines. Se seu segredo puder ter alguma conexão com crime ou criminoso, seria de imensa ajuda se cooperasse com a minha investigação. Não acredito que tenha. Meu nome é Suzana Azevedo de Frontin. Sou filha de um político muito influente do Rio e eu vim aqui para Andalaia porque a Nicole me disse que era um fim de mundo e ninguém iria me achar. E do que a senhorita está fugindo? Não é óbvio? Eu engravidei de um rapaz no Rio. Ele não tem família de nome, mas ele vem para Andalaia em alguns dias. Ele me manda dinheiro toda semana enquanto não vem. Eu fugi com a Lili e algumas roupas. A Nicole me ajudou a arrumar esse lugar e também a fugir. Eu chamei ela aqui para convidar ela a ser madrinha do meu filho ou filha. Ela chorou comigo, ficou super feliz e foi embora. E aí ela foi morta a 2 quadras daqui. Calma, calma. Nós vamos pegar quem fez isso. A senhorita não tem culpa de nada. É culpa dessa cidade maldita. Nem sempre. Culpo a ti porque a ti pertence toda minha dor. Culpo a ti porque a ti pertence o fim do meu amor. Se é este o teu programa eterno, troca o meu papel, porque o que represento é por demais cruel. Participaram deste episódio Galu Carvalho, Bruno Pestana e Beatriz de Paula. Microfonia.